E está começando mais um Comentando do QG do Dólares. Hoje um assunto é especial e é bem diferente mesmo do padrão. Hoje eu irei falar aí sobre assunto cultural. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E o assunto hoje não poderia ser outro, né? Senão comemorar os 80 anos do Batman com todo estilo e pompa, falando sobre a exposição que o Homem-Morcego ganhou lá no Memorial da América Latina. Então se acomodem e vamos lá comigo. Primeiramente, né, se você é uma pessoa que não conhece ou não sabe quem é o personagem, o Batman é um senhor já, né? Já tem aí seus 80 anos de idade, desde que foi criado em 1939 pela dupla Bob Kane e Bill Finger, ao erro. E desde então aí é o personagem que mais popularizou, né, junto com o Superman, tem um nome muito forte no mercado. E é um nome que atrai bastante aí as pessoas que gostam, né? Tanto que tem diversos filmes, diversas animações. E como não poderia deixar passar em branco, né? São 80 anos, então foi feita uma exposição bem bacana lá no Memorial da América Latina, em comemoração aos 80 anos do personagem, com um vasto acervo, que assim, a gente começa dizendo que é uma exposição que ela super vale a pena, e só recapitulando, só começando a falar, que é uma exposição que ela estará aí até o dia 15 de dezembro, para vocês aí que visitarem e tudo mais. Basicamente, o que eu posso adiantar da exposição para vocês, sem entrar muito em detalhes, sem contar muito, né? Porque já tem algumas fotos, inclusive lá no Dollars, no Insta do Dollars, o link tá aqui embaixo para vocês olharem, né? Então, assim, você tem diversos cômodos que eles simulam a Mansão Wayne, a Batcaverna, a Casa da Mulher Gato, tem uma parte que é a galeria dos próprios vilões. E tudo isso é um material muito riquíssimo, então você tem coisas às vezes de 1900 e lá vai cacetadas da Ebal, entendeu? Você tem material da Ebal, você tem material da Panini, você tem realmente utensílios da época, né? Então, por exemplo, você tem o telefoninho do Batman 66, você tem uniformes que foram utilizados, uma réplica dos carros mesmo, das séries e tudo mais. Então, algo que, honestamente falando, e como uma pessoa que gosta de Batman, apesar de algumas caneladas, ainda tá aprendendo um pouco. É um material que ele não faz feio e, pelo contrário, ele é muito rico, ele ajuda bastante. Assim, às vezes você olha e fala: nossa, eu não sabia que isso realmente tinha e tem. Tanto que eu juro pra vocês que quando eu olhei o telefoninho, focar no telefoninho, porque o telefoninho é a segunda vez que eu encontro com ele e eu me encantei muito. E sim, é o telefoninho, mas legal. Além disso, tem diversas referências ao longo do da passagem, né? Você tem. Deixa eu lembrar. Você tem algumas dublagem, né? Então, por exemplo, você tem uma maquete, você tem um personagem, né, na parede, em papelão, e você tem o dublador dele falando alguma frase icônica, então é bem diferenciado, bem legal. E eu me perdi um pouco nesse ponto. Mas assim, é uma exposição que ela é realmente voltada para os fãs mesmo do Batman. Então, se você não é fã, é uma boa você ir. Porque quem sabe você não sai de lá gostando mais, mas assim, você tem uma variedade muito grande de quadrinhos, tem uma variedade muito grande realmente de materiais históricos do personagem. Inclusive, na parte que é a Mansão Wayne, você, fora o telefoninho, você também tem a máscara, né, que é do Batman Xamã, você tem uma mesa com quadrinhos até da Liga da Justiça mostrando aparições do Batman naquela época. É algo que ele é bem completo, é algo que realmente torna toda uma experiência muito gratificante. Você se empolga bastante, porque, por exemplo, você tem uma réplica da Batcaverna, e nessa réplica ela passa todos os desenhos que foram exibidos do Homem-Morcego. Até a sombra do Batman é exibido lá. Então, assim, é algo que é bem bacana mesmo, traz um diferencial muito grande para você que às vezes olha e fala: ah, poxa, não gosto tanto. É uma exposição legal para você ir, você começa a gostar mais do personagem. E sem contar que realmente tem uma curadoria muito boa, pessoas que realmente gostam do personagem, o próprio pessoal que tá lá é bem fã mesmo, tá? Então, assim, isso é só uma sintetizada, porque ainda teremos mais fotos lá no site. Eu tô gravando isso cerca de uns quase 15 dias depois de eu ter ido, porque esses últimos dias foram corridos, então acabou atrasando. Mas em todo caso, não deixa aí de ficar essa dica pra vocês, porque foi algo que é bem legal. Teremos mais fotos, já temos duas, né, três fotos, três, dois packs, um de 10 fotos. E tem uma minha admirando as artes, porque tem artes de todos os atores, que artistas que passaram. Então tá tudo lá e vai ter mais algumas. Então eu vou só passar informações mais técnicas referente à exposição em si, tá? Como conforme eu disse lá no começo, não, nesse caso eu não disse. A exposição de 80 anos, ela acontece até o dia 15 de dezembro, funciona de terça a sexta-feira, da meio-dia às 21 horas, sábado, domingos e feriados das 10 às 21, Os ingressos podem ser adquiridos diretamente pelo site e saem pelos seguintes valores: de terça a sexta, por R$ 35,00 a inteira, R$ 17,50 a meia, sábado, domingo e feriado, R$ 45,00 a inteira, R$ 22,50 a meia. Meia entrada, entrada gratuita para crianças de 4, até 4 anos, meia entrada para crianças de 4 a 12 anos com documento. Meia entrada também é válida para estudantes, idosos, professores e portadores de necessidades especiais conforme a legislação vigente. Tá, então não deixa de conferir. Tem a lojinha lá também anexa, que tem muitos produtos bacana, inclusive roupas oficiais. Pretendo comprar uma camiseta logo menos. E, gente, basicamente, né, eu tô fazendo esse podcast um pouco perdido aqui, ou não, pra falar que nesse final de ano, nós aqui do Dollars, especificamente eu no comentando, falarei razoavelmente bastante do Batman. Então tem alguns materiais aí, tem o filme do Coringa, tem alguns outros materiais que eu pretendo sim fazer comentando. Então aguardem que ao longo dessas semanas aí, intercalando com algumas outras coisas, teremos bastante. Então esse primeiro aqui é mais uma porta de entrada e também uma porta para convidar vocês para ir lá acessar nossas redes sociais, né? Como vocês já sabem, nós temos Twitter, Instagram, Facebook, todos eles DollarCash. Então arroba DollarCash você encontra em todas as redes sociais, não deixa de seguir, até porque eu tô atualizando o Insta com uma frequência razoável, o Facebook idem e o Twitter eu vou voltar a utilizar mais. Então você consegue ter o meu também, né, Instagram, sr_raposo com z. Vou deixar os links aqui embaixo também, assim como o link para você comprar seu ingresso para ir lá ver a exposição do Batman, tá? Porque é uma exposição que vale muito a pena. E além disso, só relembrando vocês, né, Dólar ficou muito tempo sumido. A gente tem um e-mail para contato, que é o contato@dollarcash.com.br, para vocês perguntarem N coisas, né? Ah, eu quero saber dúvidas, quero perguntar sobre como funciona isso aqui. Até mesmo para, se você quiser fazer parte da equipe, manda por lá. E o podcast ele tá disponível na lenda aqui do site, no Spotify, no Apple Podcasts e no Google Podcast. Então também não deixa de conferir por eles. Se você estiver ouvindo por um desses agregadores, que além deles, a gente tem uma série de outros que eu não vou lembrar, mas se você estiver ouvindo por agregador e você depois quiser ir dar um pedido, vai lá no pedido no site. Tem muita notícia interessante, vira e mexe, tô postando alguma coisa. E é isso, galera. Um abraço aí e nós fomos.